tristeza em teu coração, nem amargura, nem pranto e nem depressão. Expulse em nome de Jesus todo mal que te oprime, toda dor que te aflige, te faz sofrer, te faz chorar, te roubando a paz. Oh, não consinta fracasso destruir tua fé. Oh, não consintas cair se estás de pé. Sem ganho é tomado a força o reino do céu. Ao terminares a lida, alcançarás salvação, serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão. Quando avistar os ribeiros de mananciais, o teu deserto florir em perfeita paz, todas as lutas e provas são passadas, chega o fim da jornada. Irá sorrir, se alegrar, um hino de vitória cantar. Mesmo com a fronte exausta, marcada de lutar, não lembrarás mais das dores e dos é tomado a força o reino do céu. Ao terminares a lida, alcançarás salvação, serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão. Feliz nessa vida e na